Falar também com o meu child correto com o pijamento, com o Fintel de autonomia. Papatão é com o meu chat. Para o acionamento e o táxi, chame a torre em 118 decimal 95, ajuste o altímetro no 0 no 4. Pode iniciar no 884? Negativo, gol 1884. O Boeing da companhia sinalizando no 110 iniciará o táxi. Após o mesmo, está autorizado, reporte pronto táxi. Questão após a aeronave no 10, passar, retaguarda e chama táxi, 1884. C3154, ingresso Juliette, portão 05. Táxi gol 1659, 142 a bordo. Autonomia alternativa, gol 1659. 3h40, Campinas. Gol 1659, livre táxi via Pátio 1, Ninja, ponto espera, pistão no 0, torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 10 no 4, observe o Airbus da TAM, que irá parquear no portão 05. 7, 4, 19, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Transponder 01-35, controle Salvador, 120.8. Correto, confirme o aviso. 02 a bordo, chame a torre 1-1-2-9-5, papai Romeu, até a direção. No solo 08, direita, solo Salvador 1-2-1-1. Tudo direito, direita, solo Salvador 1-2-1. Gente, guardião 01, vento 120 graus 109. Decolagem a critério, pode falar do solo pro Nordeste. Série 2733, pista livre, autorizado pouso, destino 0, vento 120 graus, 109. Pelo pouso, conforto Série 2733. Romeu, está direto, já, prossiga. Deixa eu falar, Romeu, até o Juliette Serra, autorizado funcionamento, tá? Chame para ingresso, destino 7. Cancelar limite de velocidade de etapa. Cancelar 314 para livre da redução de velocidade. Foi chamado o guardião 01 fora do solo. Comandante. Este guardião 01 decolado aos 10. Chama controle Salvador em 120.8, aciona a transponder posição normal. Acionado posição normal, chama controle Salvador 120.8, guardião 01. Serviço de informação alerta, chama o C3, cifra na frequência 20.8, alternativa 33.8.25. 28.8.33.8.25. Controle Salvador, guardião 01. 01, mantendo condições visuais, o litoral norte, na escuta do controle Salvador. Na escuta do controle Salvador, você tem um ajuste? Ajuste é no 0 no 4. Você no 0 no 4, graças a Deus. 1884, autorizado táxi, via parte 1, Índia, ponto espera, pistão no 0, torre 1-18.95, ajuste é altímetro 1-0, 1-4. Mas esse ator está de Índia, pode estar em 2-5, tá? Obrigado. Papel Web, Delta Fox, prossiga. Igual, caiu morrendo, mas eu tenho uma boa parada. Confirme, por gentileza, o horário da notificação. 36, boa tarde, via chegada Mari, está o nível de voo 060. Via Mari, 060, voo 966. Pode voar na proa de... Tá? 966, autorizado ITAP. Voo ITAP, voo 966. Passou 3-2, esse dá a critério do comandante, tem frequência lista para ver ação com os tráfegos. Passou a emenda já na volta do comandante, manda a e vai coordenar. Passou a emenda já. Zona 620, boa tarde, via chegada Mari, edição nível de voo 070. Já se via, 070. Controle, boa tarde, OTAN 3142. Autorizado o cruzamento da pista 1028. Ingresso no hotel, para o pátio unitário, estacionar para quem está livre. Autorizado o cruzamento da pista, para o final do pátio unitário, para o outro. Papão é o Ixere Papá, autorizado decolagem de pista no 7, vento 120 graus, 119. Autorizado decolagem de pista no 7, vento 120. Mike Bravo Uniforme, para o que você quer, Mike? Afirmo, Mike Bravo Uniforme na Lima, mantenha a posição e chame a torre, 118, decimal 95. Na Lima, mantenha a posição e chame a torre, 119. Mike Bravo. 050, voo 966. Coluna 620, desça nível de voo 060. 060. Centro em zona 72, desça até o nível de voo 070. Salvador, boa tarde, azul 2715. Azul 2715, boa tarde, via chegada a mão. O ideal desça até o nível de voo 080. O ideal para o 080, essa com a informação Oscar, na proa de Amã, o azul 2795. Voador 120, décima 8. Polícia Nacional Controlando, 08, 8 de Arca, tá? Pode ser é autorizado, além manter o Tino 7? Salvador 120, décima 8. Abateu o F-Dotafox correto, confirma o TOB? 02. Cruz agora. Acionamento e taxa com a torre 118, décima 95, ajuste ao time pelo 04. Abateu o F-Dotafox. Puxa acionamento para a série 2231. Papá, meu uísque Charlie Papá, mantendo meus pés no corredor, axé, reporte no farol da barra. Bom, eu vou manter meus pés, vai passar no farol da barra, o uísque Charlie Papá, vai dar uma sessão para a direita do destino. Estamos aguardando a sua voz da direita do destino, mantendo meus pés, o uísque Charlie Papá. Vai manter, Papá. 4 horas, Salvador, boa tarde, azul 4065, Nadael. Azul 4065, boa tarde, contato radar, se manter o nível de voo 340, via saída da 340, via saída da ela, azul 4065. Anotando Eco Delta Fox, autorizado, considere, mantenha o salvagem para iniciar o táxi. Tá Encontre zona 52, emitido a redução para 2309, é o número 5 na aproximação. Zona 72, emitido para 2309, é o número 5 na aproximação. Autorizado o cruzamento da pista no 765, ingresso via Papá, está sendo feliz. Autorizado o cruzamento da pista no 765. Gente, até Gilhar de Serra, mantém a posição, aguarde para encerrar a rolagem. Azul 4462, no solo 16, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita, 211, obrigado, senhor, boa tarde. Autorizado. Prezado, chama lá. 3.014, gol 9.66. 6.020, desça para 0.5. Hoje, desça para 4.010, o gol no 620, ajuste no 0.04. Nós, confirma a intenção aí? Gol no 0.04, intenção é realizar um toque na passagem do Brasil e chamar para a nova decolagem. A gente, o avião 01. Autorizado aproximação para o pátio da HE. Reporte do solo controlado. É bom estar no solo. Então. Papa o meu hotel Juliette Serra. Autorizado a decolar a pista 17, vento 120 graus, 109. Gol 2017, autorizado a decolar a pista 10, vento 120 graus, 109. Vou decolar a pista 10, gol 2017. Táxi, para o Eco Delta Fox. Afirmo o Eco Delta Fox, autorizado o táxi, aponte para ingresso, pista no 7. 8 milhas, é um Boeing 737 da companhia. Saída de Serra decolou aos 18, chama controle 120-8. 1208, Serra. Eu alto autorizado Serra November Delta Hotel, nível 100, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, manterá a proa até 2007 após encerrar a curva à esquerda. Na saída a Momo, após voa direto Kotsa, após conforme a rota do plano de voo. O transponder 5557, o controle Salvador opera em 120-8. Manati chamará 20 milhas fora, Serra. 7, na curva à esquerda, após 2010. A saída é a Momo, transição Kotsa. Capitão, o passageiro Nelson apenas confirmando. Momo após voa direto Kotsa. Kotsa não teria transição. Após Kotsa, voa Ebrich, Eco, Delta, Romeo, India, X-Ray. Após confirmar a rota do plano de voo. Momo após Kotsa, Ebrich, conforme a rota do plano. O Papatango Foxtrot Romeo Alfa, confirme que haver autonomia. Paracionamento em táxi, chame a torre 118-95, ajuste o altímetro 10-14, Foxtrot Romeo Alfa. Tarefa 23 anos para o táxi 63 no PAB, 5 horas e 30, Serra Bravo, Bravo Romeo. Patrulha 2231, livre táxi via Patiolo Índia, considera pistão 20, chame a torre 118 decimal 95, ajuste o altímetro 10014. Gente, a ponte espera com a lá 1895. Solo, boa tarde, Oceané 6227, remota 13, pushback acionamento. Oceané 6227, autorizado pushback, reporte para os táxi. Para ataque na 27. Joker 123, prossiga. Joker 123, ataque de contato, na hora que o senhor para Natal, 1990. Norte, agora de cópia número 2. Prepare a subida Conde. Fez 152, desça para 4.000 pés, o ajuste é no 0.14. 4.000, cruzando 3.172. 1.620, desça para 3.000 pés, o ajuste é no 0.14. 3.014. Cruz de Salvador, boa tarde, dono 659 da Elf. Na 659, boa tarde, contato radar, se mantém o nível de voo 360 via saída da Elf. Via da Elf, 360 da 659. Controle voo 2017, solicita nível 200 como final. Firma na aeronave 2017? Afirmativo. Firma tem 200. 200 como final. Controle a tudo da foto. Aeronave da Bianca, aproximação final da pista no zero, condições de trabalho da presente sem interferência com esta aproximação? Sim. Esquadrão 01 no vento, 130 graus, 109, é falar de acritério, reporte fora do solo. 327, está correto o cotejamento, reporte quando pronto para o pushback e acionamento. Joker 1-3, pronto, cópia? Joker 1-3, autorizado Natal, nível de voo 190, rota Golf 677. Decola pista 1-0, primeira curva à esquerda na subida Conde. Transponder 0263, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Joker 1-3, autorizado Natal, pista 90, Golf 677, decola 1-0, com a esquerda, decimal 9. Transponder 0263, controle 208. Joker 1-3, correto cotejamento. Confirme o PLB autonomia? Aguardo 30 de autonomia, não foi possível compreender o PLB? Confirme novamente? 01 a bordo. Joker 1-3, o acionamento e o táxi, chame a torre em 118 decimal 95, ajuste o altímetro no 0.14. Azul 2715, desça para 4.006, o ajuste 1014. 1014 para 4.000, azul 2715. O 2017, chame o C3C, sinal frequência 13325, alternativa 125, decimal 1. Botango Eco Romeo Charlie, autorizado, ingresso, pista no 7, abaixo de pronto. 8-4 está pronto. Taxi Oceania 6227, são 103 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando Guarulhos. Oceania 6227, livre do táxi via Paixão do Índia, ponto para a pista no 01, 18, decimal 95, ajuste altímetro no 0-4. No 0-4, autorizado então o táxi até o ponto de espera da 1-0. E quando lá, torre 18956227. Estabilizado. 20 para estabilizado, tá? Gol 1966, estabilizou ILS X-Ray, pista 10. 1966, chame a torre na frequência 18.95. 18.95. Oi, Salvador, gol 966, boa tarde. Gol 966, boa tarde. Tráfego avistado, autorizado pouso pista no 0, vento 110 graus, 099. Livre pouso pista 10, gol 966. Torre na frequência 18.95. Parei. Azul 271, seu contato radar, está 67 milhas nordeste de Salvador, voo e bom, para ter sucesso a chegada bom, reporte para a descida. Gente, voando bom, tem alguma possibilidade de voador, né, da frente? Mantenha bom. Confirme? Mantenha proa de bom. Gente, controle volta, eu encontrava a descida 127-119. 127-15 para o localizador, curva agora à direita na proa 160. Direita 160, azul 2715. Proteção, chama o controle na frequência 19.8. Número 3, autorizado táxi, mantém a posição na hotel. Com a esposa da companhia, taxiando para o ponto zero? Acima, Xené 63, passagem é o mesmo, após ingresso de Juliette, portão 07, Xené 63, 14. Passagem é a esposa da companhia, após ingresso de Juliette, portão 07, Xené 63, 14. 1-6-59, chame-se a 3, na sequência 13325, alternativa 1251. 1-3-3-8-5-2-5-1-6-9-9-1. Azul 2715, nessa prova 8 essa para 2100, eu segui o tráfego à frente, está 7 milhas, Airbus 320. Juliette atrás do TAN, está visual com ele, descendo para 2000, o azul 2715. TAN 3172, estabilizado. TAN 3172, chame torre, na sequência 1-8-9-5. 2-9-5, boa tarde. Direita, fala para o dono 2-1, décima 1. 2-1-9-1-9-9-9-9. Agilizando a liberação de pista com 9-9-9. Agilizando, 9-9-9. Torre, boa tarde, altão 3-1-7-2. 3-1-7-2, ajuste no 0-4, continue a aproximação, número 2 para pulso. Ok, continuando a aproximação. Papapá, Charlie, Índia Eco, está afastado 45 milhas noroeste de Salvador, serviço radar terminado, chame para serviço de formação alerta, chame cedo Recife, na frequência 125.45, alternativa 26.85. Papá Romeu, Whisky Charlie Papá está afastado 38 milhas oeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o centro Recife para serviço de formação e alerta na frequência 128.8, alternativa 33.25. Whisky Charlie Papá. Corre 9-6? Corre 9-6 para você. Em contato com a sola. Zona 1966, chame sola em 1-2-1, décima 1. 2-1. Câmbio Alfa, prossiga. Câmbio Alfa, prossiga. Gente, qual câmbio Alfa? Desce com a ação 6-966. Após o pouso de 12-9, será autorizada a sua decolagem. Beleza. Alfa, repartir antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, voo no 620. Xené 327, aguarde para início do pushback. Baixou e travou, passando externo. Azul 2715, boa tarde, ajuste no 04, continue a aproximação, número 2 para pouso. Azul 2715, confirmando, 2715, número 2. Tango Eco da Test Box, tá para aproximar esse método do controle, frequência livre. E 2,000 feet, Juliette 104, clear, I left final post, that's localizer. So down 2,000 feet, I'm going to 1014, I go 07. Sierra, that's the President of Iowa, direct to the service number command. Report Sierra 021 now. Solo 31, direita, solo Salvador, no 21, décima 1. 21, Romano, obrigado. Sou Juliette. Seu nome é 20, aguarde para ingresso, o portão é o número 2. Aguardando para o 02, com o nome é 20. Salvador, 103. Forma 9, é. 3172, agora. 3172, táxi via... Alfa, repartiu antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3, 9, 7, 3. Voo 1884, é visual com a TR da Azul na curta final, piscina 0? Afirmativo. Gente, voo 1884, eu estou após passagem da TR da Azul que pousa, piscina 0. Autorizado a linha de manter, piscina 0. Após ele manter na 10, 1884. Descida o azul 2719. 2719, desça para o 050. 050, azul 2719. Confirma, Antônio, quem é que está aí? Chegou aí com o meu Charlie, após decolagem, mantém por até 2000 pés e depois cobriu o perfil da alta. Afirmo, é com o meu Charlie. Afirmo, Papa Tango, é com o meu Charlie, 2A daquela pista no 7, vento 140 graus, 109. Para a espera, Vassaré 10-10-3-1. Que espaço é 10-10-3-1, não tem condição de ser no 0. Manta. Azul 17 no 5, no solo 6-4, direita solo Salvador, 1-2-1, no décimo 1. Direita solo 2-1-1, obrigado por serviço. Perfeito. Solo, boa tarde, o Azul 2-7 no 5, de drone. 275, tá aqui Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, sei lá na sua escuta, bom serviço. Já fala baixa altitude, então reposta para devolver o setor. Pucajamos e para a saída. Pucajamos e para, sabe ali. 481-1884. 1884, contato radar, se mantém 230, na saída Puca. Saída Puca 230. Ok, 24, para o setor 80, vou 577, Miguel, 5 a bordo. Linha de formação, decolo no 7. Aguarde cópia número 3, o Alfa Juliette Romeu, saída é a Coral. Coral, Alfa Juliette Romeu, número 3. Só 3155, cópia. Só 3155, autorizado Guarulhos, rota, eu preciso 110, Papa Alfa Índia, direto Umbad, eu preciso 144, Pagog, nível 320. Decola da pista 110, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Motiva, transponder 5542, controle Salvador 120, décima 8. Prossigo 966. Bruno 966, autorizado Campina Grande, rota, eu presumo no zero, Neuma, após direto, nível de voo 370. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, Jamos e Par, transponder 5552, controle de Salvador 120, décima 8. Campina Grande 370, eu presumo no zero até Neuma. Esquerda, Puca, Jamos e Par, 5552, 208, Bruno 966. Bolo 966, correto botejamento, reporte quando pronto, pushback, acionamento. Posso era 966. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, cópia? Adiante. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, autorizado Ilhéus, nível 080. Decola pista 17, primeira curva à direita, na saída Coral, Golfo 677. Transponder 0264, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Positivo, Salvador, 0080, é saída Coral, Golfo 177, 0264. No transfondo, Alfa Juliette Romeu, com controle, 120, décima 8. Somente confirme, Alfa Juliette Romeu, decola com primeira curva direita na Coral, Golfo 677. Positivo, direita, Coral, Golfo 677. Com 5 a bordo, chame o Torre 1 no 18 decimal 95, ajuste o altímetro na 0-4, Alfa Juliette Romeu. Valeu. Leu, Cabral, prossiga. Cabral, tricolor de Serra Luiz, Serra Lima, controle Serra Lima. 2 a bordo, mantendo 510, corte 0165, vamos ver o Cabral. Valeu, Alfa Juliette Romeu. Cabral, meu Alfa Juliette Romeu, prossiga. Para o acionamento de 4-4-4, que é Paulo 7. Sente, meu, aguarde para acionar devido a 4 aeronaves aguardando frente à decolagem. Positivo. 935, copiado. Papá Romeu, Romeu vai ficar bravo. Confirme que faz? Decolou de Serra Luiz Gata Lima, controle de Serra Índia com Índia. Vai mantendo 510, 2 a bordo, código 016, Romeu fica bravo. Romeu fica bravo, autorizado cruzamento 510, reporte visual com Serra Índia com Índia. Bravo. By the right, nuance 1, decimal 1, approach 0-1-0. Pésimo 0-4, autorizado ele, portaria estabilizada, azul 27 e o 9. Papá Juliette até o Romeu, a transmissão está muito chiada, faça um cheque no equipamento rádio, chame novamente por gentileza. Quando eu posso ouvir o Tuan Alfa? Portugal, vira Tuan Alfa, aproveite vai Alfa, call me before the play Juliette. Saque vai Alfa, call me before Juliet, eu posso call zero, Tuan Alfa. Gente, papapá, Juliette até o Romeu, prossiga. Passa a prova moda, pronto, passo a Juliette Hotel Romeu. Autorizado Lapa, nível 1-2-5, decola pista 1-7, corredor Axé, restrita 1-1-10 até a liberação do controle. Acione 5474 no transponder, o controle Salvador opera em 1-2-0 do Sima 8. Papapá, Juliette Hotel Romeu, confirmando o trem no PLB se encontra na bata. Papapá, Juliette Hotel Romeu, correto? Chame a torre em 1-1-8 decimal 5, ajuste o time para 0-1-4. Júpiter no 3? 379, vou Dona. Dona tá presente, grato, azul 27 ou nono. Salvador, boa tarde, são 32, 235, relação Oscar. 235, boa tarde, via chegada Bonfim, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0-4. Dia, até 4 mil no 0-4, trânsito 3235. Esquerro no 3, está em contato radar, estamos mantendo de 190, via saída Conde. Júpiter no 3, sobe 190, saída Conde. Portugal 021 Alpha, approved Juliet, gate 11. Approved, transfer by Juliet to gate 11, Portugal 021 Alpha. Gente, Fox, Papa Fox 1 Alpha, mais 3 minutos para encher. Nada pronto, tá querendo. No rumo norte, é o Papa Alfa 34. Eu quero um 300, não visual. Projetão, meu 3 acionamento e táxi, chame para ingresso, destino 7. Papa Tango, Foxtrot no meu Alfa, após decolagem, mantém a proa até 2.000 pés. Fox Mel, 3 Alfa, Alfa, Alfa, 7, 21.20 graus, 10 nós, confirmando, mantendo pro até 2.000 pés. Até 2.000, a prua, 7, 7, na sequência, 1.8, decimal 9, 5. 1.8, decimal 9, 5. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. 2.7, 1.9. Não, 12. Salvador, cordial, boa tarde, seu azul 2711, estabilizado, localizador ILS X-Ray, pista no zero. Azul 2711, ajustando 014, continua a aproximação, agora de autorização de pouso. 014, agora dando autorização para pouso, azul 2711. Batalha do 2831, decolou os 45, chama o controle 120, décima 8. 10-0, Ed. Fala, Juliette, Romeu, tá pronto, com ponto de tela da 107. Fala, Romeu, Alpe Juliette Romeu, autorizado na né, manter pista no 7. Valeu. Terceira da Mama. Sabe, 160, comprei da terceira da Mama, 10-10-3 anos. Autorizado, autorizado, pouso, pista no zero, vento 130 graus, 109. Autorizado, pouso no zero, azul 2719. Pista por 2003 na saída Mama, acendo o código 5557. Após saída Mama, 5557, no momento permanece 5577. Itibo, presumo 21 no UTG, nível 360, decola pista 10, primeira curva à direita, saída Argo, transição Elefa, transponder 5004, controle Salvador opera em 1-2-0, decimal 8. Estou autorizando o Confim 360, Rota Alefa, direto Nítico, Apergelo 21, Tigir. Decolando da pista 90, curva direita, árvore elétrica, saída 5004. No transporte, um controle 1208. 1097, correto, com cotejamento, reporte quando pronto para o chuveiro, estacionamento. Vou chamar. Controle, próximo no ar. No momento permanece o 5577 com o transporte, Foxa no ar. Repita 5577, mude para 5557. 5557, o transporte mudar nesse momento, senhora? Foxa no ar, não copiei a mensagem. O transporte está mudar em nome ou mudar nesse momento, Foxa no ar? Pude na presente o Fox Romeo Alfa para 5557 é manter a proa 2000 pés após não sair da mão. Paciente, o Fox Romeo Alfa mudou 5557 após sair da mão, não vai? Controle, passarelo 2231. WhatsApp. O passarelo do WhatsApp? Afirmativo. WhatsApp, muito obrigado. Guardando quando possível barreiras. A gente mantém a WhatsApp. WhatsApp. Senador 27. Fox Romeo Alfa, como é a proa ideal para o destino? 200, já. Mesma proa do passarelo. Fox Romeo Alfa, como é a proa 300? Afirmativo. Você vai curvar à direita na proa 300 para poder acertar na proa 300. A direita autorizado 300, Fox Romeo Alfa. Na 300, Fox Romeo Alfa. Fox Romeo Alfa, submeteu no 00, assim que possível, estimado para pouso. Submeteu no 00, passo estimado para pouso, assim que possível. Na minha 227, você colou 50, chama controle de Salvador e no 20, decimal 8. 08, boa tarde. Controle, boa tarde, você na minha 227, decolou na sua escuta, quando possível, direto, Leda. Você na minha 227, boa tarde, está em contato radar, se mantém o 360, após 2010, vem Leda. Faz 2000, Leda, minha 227. 27. Autorizado decolar piscina 021 20 graus 109. Tá 3155, prossiga. No, na ponta número 5 para a pushback do planeta. Tá 3155, está autorizado pushback, pode processar. Cortando para o ataque, tá 3155. Controle ao parceiro 2231. 223, ano prossiga. Por gentileza, possibilidade de Valbarreiro. Credo 2231, ao cruzar o nível de voo 070, vou enviar para Barreiras. 070, vou no Barreiras, parceiro. 3835, desça para 2010, o ajuste 1904, autorizado o LFX, reporte estabilizado. 2000. 1104, pode estabilizar na 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Coral 80, quanto possível, vou coral direto. Alfa, Juliette Romeu, decolou o 17, correção. Autorizado até colar a piscina 7, vento 110 graus, 109. Alfa, Juliette Romeu. Azul 6998, via chegada a Mari, desse ao nível de voo 050. 050, via chegada a Mari, Azul 6998. Chama controle Salvador 120 desse mal 8. Valeu, muito boa tarde. Olha, muito boa tarde. De Sassá Romeu Alfa Juliette Romeu. Sassá Romeu Alfa Juliette Romeu, número 6 no. Fugindo. Alfa Juliette Romeu 7 contato com cadastro, mas tem o nível de 080 via saída coral. Coral Alfa Juliette Romeu. Hotel Juliette Serra, desça para 510, o ajuste no 0-4. Ponto espera a piscina 018-095, ajuste a última, alternativa no 2085. Controle 6227 voltando. Será possível autorizar essa presente direto ponto seguro em Dambidev? 6227, solicite diretamente ao centro Recife na frequência do 3325, alternativa 25-1. 3325-251, obrigado, senhor. Boa tarde. O TG Serra voa para o norte até manter 510. Tem um tráfego no texto oposto, está cruzando 1210 para o 080. Alfa, já te informa o tráfego nessa posição de 10 horas, meia milha, o rumo norte está descida para 510. Boa tarde, está 3 anos, 5 pontos, espera pronto. Papai, papai, de LED, até o meu, decolou aos 57, chama o controle 120 da estima 80, informa o helicóptero Alfa Serra 65, prosseguindo o litoral sul da Bahia. Silêncio, João do Carmo. Espera, pista 10, pronto, já 3155. Tan 3155, mantém a ponte, espera a pista 10, informa a aeronave da companhia 1 milha do externo. Mantém a posição, Tan 3155. Boa tarde, Torres, Salvador. Tan 3835, quase travado, X-Ray. Tan 3835, boa tarde. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 109. Vento pouso, 10, Tan 3835. Pai Juliette, Hotel Romeu, informa o tráfego do sentido oposto, está 4 milhas, mantendo 500 pés. 4 milhas, Paulo, Lota Tornei, 7 do tráfego, está com o mesmo antigo, vai fazer os aprovos do senhor? Vai dar aprovos para o destino, Juliette, Hotel Romeu? 290. Não copiei. 290. 2 direto ao destino, aguardando a sexta, para o 925. Pronto, aguarda, Romeu. É o Juliette Serra, está sentindo o tráfego do sentido da força, mas é no meu pé, está afastado 2 milhas. Bom, já está o Juliette Serra, sentindo o tráfego, agora vai chamar a torre na frequência no 9.95. Saí do 2231, chame o seu 3, na frequência no 28.8, até o 33.25. 3883325. Controle Salvador Chana 6327, solicita nível 220. Aos 119. Reporte o Flávio Pan. É, adiantado para onde está fora, seu Jesse. Gente, até direto certo, visual com depois até a aproximação final, pista 0. Gente, até o Juliette Serra, autorizado cruzamento do índio 028 da retaguarda da aeronave em aproximação. Reporte para girar a base pela direita, pista no 7. Autorizado cruzamento da 190 na retaguarda do tráfego profissional. Vai reportar para girar a base pela direita da 197 da direção. Já 01, prossiga. A posição que se encontra, senhora, sempre por com o corredor, na vertical já lá, para a próxima pedágio, é possível acender a 1.000 pés por 1 minuto. Tentando nessa posição, está autorizado 1.000 pés. Muito grato. Fala, ajuda aí, 79. Siga. Em seguida, a chegada reportará 2.79. A Juliette, Hotel Romeu, tudo mantém 125. 125, Romeu, tudo bem? 13 está afastado de Salvador, meia uma milha nordeste, sem vista determinada, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Aracaju, 120.3. 7, vento 110 graus, 109. Autorizando o pouso 97, hotel Juliette 7. 3835, Zona Fox. Juliette. Alfa e Montaria, Santa Juliette, está 3235. Para o táxi 966, 137, 4 horas, resistência. Voo 966, livre o táxi de Apaixão Luiz, a ponto espera para o 0 Torre, 119, Jornal Norte, ajuste de altímetro 10, 14. Apaixão, um índia, com espera 95 no 0 no 4, vamos, vai ver ali. Chegada, 1698 após o TAP, desce para 2000 pés, o ajuste no 04, autorizado nessa história, posto estabilizado. Após o TAP, desce para 2000, posto estabilizado, 1998. 966. Gol 1966, autorizado a linha manter pisto no 0. A linha manter pisto no 0, gol 1966. Aguarde para ingresso, 3235. Fale 320, via da Elsa, 3155. 3235, ingresso Juliette, portão 08. Juliette, 08, está 3235. Hotel Juliette Serra no solo ao 04, confirmando o pátio da Z. Via da Juliette Serra, Libre Taxi, estacionar para quem está livre. Autorizado decolar, pista no zero, vento 110 graus, 109. Deve decolar, pista no zero, 1966. Patrão 118, está autorizado, se tiver questionamento, pode consultar. São Salvador, Oceano 6355, autorização Guarulhos, está ciente da informação ativa e está na remota 1-4. Oceano 6355, informação ativa, autorizado Guarulhos, rota pelo 1-0, Papa Alfa Índia, direto Umbádia, pelo 44, Pagog, nível de voo 360, decola pisco 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda. Ótimo, Transponder 5003, controle Salvador, opera em 1-2-0-8. Autorizado Guarulhos, de Upezilou 1-0, Piraí, Umbade, Upezilou 4-4, Pagog. Nível 360, decolada da 10, curva direita da El, Leda, Motiva. 5003 no Transponder, do 1-2-0-8 é o controle, Channel 6355. Xené 355, correto, o desejamento, pode quando pronto para o feedback de funcionamento. Está pronto, Xené 6355. Xené 355, autorizado o feedback de funcionamento, pode pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi, Xené 6355. Auto 2789, desce até 4 mil pés, ajuste